É foda entender que acabou. Teu popô não é mais meu. Meu pai não é mais teu. Amor, que pena. Querida, quando eu acordo é uma bad fudida. No rádio deu Maiara e Maraísa. Sou brega, faço juras, volto atrás. Olha nos meus olhos e vem. Sou mega cena acumulada. Aceita esse convite, meu bem. Te peço um drink e vou pra casa. Olha nos meus olhos e vem. Chamei um Uber na balada. Vinha com saudade, cai bem. Mas depois só brigou, você errou e eu também. Se falo, ainda te amo muito, tanto mas porém a vida que eu levo não dá pra ser de ninguém, não. Minha linda, a gente se deu bem. Mas depois só brigou, você errou e eu também. Se falo, ainda te amo muito, tanto mas porém a vida que eu levo não dá, não dá. Você dançando, lembro como a gente ficou se olhando. Esse seu jeito doce me deixou pensando, querendo um minuto da sua atenção. Eu louco fui me aproximando, você cheia de marra foi se entregando. Quando eu vi já tava até imaginando, nós dois juntos indo pra outra dimensão. Pena não acabou bem, brigas sobre ontem. Nós ia ter um neném, viajar pra Londres. Ser feliz igual Jay, junto da Beyoncé. Desculpa se eu errei, é que eu ando longe. Longe de problemas, de caô, de falsidade. Só quero ficar tranquilo com a minha liberdade. Honrar minha família, meus irmãos, prioridades. Conquistar o mundo e dominar todas as cidades. A gente se deu bem, mas depois só brigou, você errou e eu também. Se pau ainda te amo muito, tanto mas porém a vida que eu levo não dá, não dá. Ontem eu lembrei da gente e do que a gente viveu. Girassol pra iluminar meu jardim. Que daqui pra frente não tem essa de você e eu. E que cê tá melhor assim, que achou outro cara. Que ele faz mais do que canções e que fala de si. Diferente de mim que nem lembro o que fala. E que nem sequer despede antes de dormir. É que eu nasci assim e cê nem curte acústica. Prefere rústica, tipo pato do dum. Sinto nessa música e não justifica ó, o tamanho desse bumbum. Acelera o BPM, corpo gela, perna treme. Eu e ela, Parker James, subi nas paredes de um salão, juro. Cê não precisa ver futuro, é que eu sou futuro. Fruto disso tudo que vivemos, dos momentos legais que tivemos. Nessa vida mais ou menos, que tivemos ou teremos. Onde chegaremos, nem nós dois sabemos. Caminho se cruza, eu só quero nós dois bêbados em um lugar qualquer. Vambora. Se tiver vontade, vem. Mas saiba, você já não é minha metade. Pra felicidade depender de ninguém. Tô de papel assinado com a liberdade. Oh, eu confesso. Fiz sem pensar no depois. Eu confesso. Até otimista sobre nós dois. Por dentro sofrendo, sorrindo pras lentes. Chapando pra esquecer a falta que sente. Pra te fazer ciúme, pus o short mais curto e foi pra rua. Pra ter seu perfume, dormia com a camisa sua, pô. Ela cansou de viver de imagem e esconder a dor. Pra quem não deu valor, a fila andou. Seguiu o baile de salto 15, batom vermelho, amor. De mal com você, de bem com espelho, amor. De mal com você, de bem com espelho. Ei, prima sobe, ela quer descer. Prima sobe, ela quer descer. Foi paixão, hoje é só por prazer. Mais um final de semana, quer bater perna na rua. Quem sabe se apaixona, pronta pra sair, quase seminua. Hoje é pra perder a conta de quantas saideiras. Viu que a noite reserva, corpo a corpo, suadeira. Muita erve, bebedeira, muita erve, bebedeira. Mais um final de semana, com jeito de quem quer fazer besteira. De cabelo solto, ela tá solteira, louca. Se distrair com outras bocas, nem um juiz e pouca roupa. Se tiver vontade, vem. Mas saiba, você já não é minha metade. Pra felicidade depender de ninguém. Tudo papel assinado com a liberdade. Pra provocar você, pra provocar você, nem juiz e pouca roupa. Pra provocar você, pra provocar você, pra provocar você. Cê tá de rolê com o último bom malandro. Vem comigo, mami, somos uma estipe em extinção. Arara vermelha na esquina, mico leão no beco, de peça na cinta. Leva de garça branca pra cima, pra onça pintada, fechar os plaquês do dia. É uma selva de pedra e animais loucos. Nesse endereço onde ama é adereço. E a rivalidade entre iguais viram almas ao avesso. Atendendo a interesse dos que fazem pensar que esse mar não tá pra peixe. Eu vi sangue irrigar terra seca e um atravessar com sede. Ô gata, cê tá no rolê com o último bom malandro. Comigo, mami, somos uma estipe em extinção. E que fique assim então, vamos desreproduzir a terra e desperdiçar o amor em Vênus. Em latex não teremos guerra, em latex só nós viveremos. Malandro, cê tá com o último bom malandro. Vamos andar livres pelo mundo, fugindo dos canos e seus robôs. Onde nós sejamos o comando, pagando as comandas com as garopas. Pra onde as garopas não comandam, onde o gasto sempre vale o gosto. O sal do teu suor nessa carne crua tempera a mistura. Nas curvas é o máximo fulgor. É brilho de pérola escura num corpo a penumbra. Um sol de Salvador distorce a janela do quarto. Em sombras de Dali vem lapidado o calo da arte em cores de Frida. O cálice, o calo do salto e um gole de champanhe. A vida no ápice, o salto do alto do vale. No ar do seu íntimo errático, na estrada sentido cidade do êxtase. Brisa de ácido. É não ser vício, eu e você, tipo a vida no máximo. Oi, aqui quem tá falando sou eu. Não sei o que aconteceu, pra do nada você não me querer mais. Lembro como se fosse hoje, Rua Augusta, a gente foi comer no High Poke. Ontem alguém me ligou perguntando o que houve. Eu te pergunto, baby, o que houve entre nós? E do nada a solidão toma conta. Outra noite, outro hotel, outra conta. Te procurei, você disse que tava pronta. Ver sua foto na parede me desmonta. Na vida tudo vai, eu vou voltar. Você não vai estar quando o dia chegar. Coisas pra justificar, mas hoje eu vou deixar o som falar. Você veio me dizer que não vem. Hoje deixei minha casa arrumada. Tudo pra você, só pra você. Pra ela também, mas hoje só pra você. Então olha nos meus olhos e vem. Preta, você faz isso. Sai de mim até o fim. Quero do início até o fim. Então não vai ficar. Tudo que você quer e eu fiz. Tudo que você pediu eu dei. Mas tu jogou meu amor no abismo. Dividiu o que era dois pra três. E eu bem que tentei te fazer feliz. Do jeito que te amei, não vai ter. Outro igual, dei moral, vacilou, perdeu. Se doer, não faz mal, porque tu escolheu. Me separei, segui o baile. Se tu achou que eu ia sofrer, amor, pra mim tá suave. Consciência tá tranquila, quem é mega cena acumulada. Olha nos meus olhos e vem. Sou mega cena acumulada.